O Búfalo do Marajó. Impacto perfeito para o mundo das aparelhagens. Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes in the air now. Hoje, mandando muito gelo, mostra ele, vamos lá! Alô, Nilson! Vem pra festa do Búfalo! Mano, é assim, pai! Bora, Gucci! Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, tô boladão, parar até de se falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi namorar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia. Meu amigo Sandrinho, nós somos primos R6 de Benevides. Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e seu dia babá, deixa a porra daí sentar. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. Nós pega, nós empurra, deixa essas porra maluca e seu dia babá, deixa a porra daí. Com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer? Minha amiga Beatriz Abidon, obrigado pelo carinho, tá aqui com a gente, ela e o Jorginho de Sourina. MC Flavinho é putão treinado. Olha o Cassiano, é putão treinado. Pega a novinha, goza dentro, os caras. Pega as novinhas, coisa dentro de caralho. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Rabiscando assim e joga a isca pra espiranha. Bandido não dança. Meu amigo Nenê, Pupunha, obrigado pelo carinho também, o Desvalde. Ah, o Desvalde e o Nego Lâmpada também, tá todo mundo aqui na área, virando o cabeção com a gente. Bora, Everton de Marituba, Marituba, Marituba. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular. Equipe Bebe Transa, tá todo mundo com a gente. Dei um dinheiro rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que quer. Logo você, logo você, logo você. Assim, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Fui, partiu. Ela é Morinha, daqui a pouquinho. É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Fui, partiu a onde é o Mandela. Fui, partiu. Suelen e Jane, obrigado por um também. 100% liberdade! É o Mandela. Toca duas músicas e aperta na fonte pra não sair. E o animal detonando pra galera! Búfalo! Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica. Só colocar o cartão digital sem ele apertando o verde pra confirmar. Quando ela escuta, quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Treme, treme, treme. Bunda. Vai tremendo a bunda. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai tremendo a bunda. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Amigo Nilson, audiência, segurança particular, o inspetor Carlinhos está aqui na área. Um abraço para vocês, obrigado, viu? Hoje no setor, deixa comigo, daqui a pouquinho, não te afoga. Bora, Sasaki, show, moleque! Depois. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que... E equipe sem ideia de americano, um abraço pra todo mundo, meu amigo Nenê, obrigado pela moral, valeu, garoto! Sonha, só agora que eu vim perceber. Assim, ó. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Até seis vezes. Que elas vão no cartão. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. Que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci o Mandela. Bora sim, vai, vai, vai, vai, vai. Coração tá gelado, a maldade na... Nosso amigo Tio Rec, hoje carreira solo, pode crer, meu irmão. Aqui com ele, com animal. O prazer tá no erro. Falou. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, eu sou amante das Covid. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser, amante das Covid. Quero que se exploda se o país está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Tá fácil, que o pai tá fácil. Oh! E aí, Jorginho? Levinho, cê acredita? Cê acredita, meu irmão? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Vamos lá! Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda. Dejane, Pinso, Ellen, Buru, de americano. Um abraço, obrigado, valeu. No chão, no chão. No chão, no chão, no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão. Chão, chão, chão. Jefferson da Mídia! Meu amigo Largo, obrigado pela moral. Meu parceiro Lourinho GDB também. Tá todo mundo aqui com a gente. Fazendo chifrinho, garoto. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk. As alequinas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, não. E o nosso parceiro Lucas joga bonito, tá aqui na área, tá de volta, do animal. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. É igual Augusto, 100% de verdade. Gino, tô curtindo, meu Deus do céu. Gilô, nota 100, ai papai. E o Lala, nossos primos, tá todo mundo aí com a gente. É a união hoje, é? Todo mundo junto e misturado? Então pronto. E o titio Kleber do Minizal, esse sim tem moral. Bora, Kleber! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Olha o animal e americano! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo! Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o animal! Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Olha a chifrada! Búfalo do Marajó! E o animal vai chegando hoje, americano, aqui no bosquinho! Joga o bracinho pra cima, quem tá solteiro, quem vai acordar amanhã depois do meio-dia. Te prepara, bicho brabo, que o teu domador chegou. Vem pra cima. Lima, DJ Cowboy, Rafael Cassiano. Joga a mãozinha pra cima, que é americano. Quem é sincero pode botar o bracinho pra cima, que eu quero ver. Quem vai trabalhar amanhã muito chapado de ressaca, bota o bracinho pra cima também. Bora começar! Sacode geral pra galera endoidar. Pra galera endoidar. Pre. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, Cassiano. Bota na pressão, DJ. Vai. Cassiano, desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Joga a mãozinha em cima, mãozinha em cima, em cima, em cima, em cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Assim, no 3, no 2, no 1, agora! Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, vai, vai. É assim! Eu tô ligado pra mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, bati o que o búfalo me espera. Fui! Bati o que o búfalo me espera. Fui, bati o que o búfalo me espera. Alô, Bel! DJ Lohan que tá tocando. Fui, bati o que o búfalo me espera. E o animal vai sacudir da Amazônia pra galera. E a mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei. Meu amigo Lucas Mix, de Brigado Ricardinho, o número da loja. Estúdio Multimídia, valeu de botão. Alô, Lozinho, sem ideia do animal. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, bati o que o búfalo. Meu amigo Rubrão, dos Vegas Maluquinhos, também tá aqui com a gente. Obrigado, Rubrão. Valeu, meu irmão. De lota, sim. Tá lá dos primos, Júlio Togurgi, da Augusto, 100% liberdade. E o Kleber do Minizal, garoto. Apaga a luz no escurinho, no escurinho, escurinho. Apaga a luz escurinho, escurinho, escurinho, escurinho. Vai apaga a luz do palco. Aí eu pergunto o seguinte pra vocês: quem dá valor em fazer a mão no escurinho, pode botar o bracinho pra cima, que eu quero ver. Libera 24 pra mim, até porque o espetacular DJ Josias já tá aqui comigo, já tá no meio da galera dos seguidores. Josias, cadê você, garoto? Cadê você, meu irmão? Vem de embora, meu espetacular. Ainda clima de aniversário, né, garoto? Vamos lá. Ô, Barbinha, tamo na área de volta, Barbinha. Dessa feita, aqui na Vila de Americano. E já abraço muito carinho, nosso grande parceiro Arivaldo. Grande Arivaldo Promoções. A família Mirizão já em peso com a gente. Grande Titio, Gilão. Nota 100, obrigado pelo carinho. E também a nossa equipe já por ali, detonando muito show. Milazinha, Sapequinha, Danadinha, Rabetinha, Taradinha. Ela é a prefeita da Pedreira, Vinha. Isso aí com a gente, obrigado pelo carinho. Enfim, tá só no comecinho. A gente vai arregaçando. Você daí, a gente no meio do povão, já tem maestro Darlan. E o quarteto se forma à volta do Neguinho, meu irmão. Uma loucura, Zireia. Vamos nessa, mete ficha. Ficha. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasado. Alô, Mel, meninas, olha o aquecimento. Aquecimento, vai. Senta. Amigo, segue o GDS, galera, de rodar. Paulinho Gaiado, GDS, peso lá. Tá, tá, tá, tá. Tu e ela tá que dá, tu e ela tá que dá, a doidinha pra cima. cima, pra cima, pra cima, pra cima. E girar o lacinho, vai girando o lacinho. E girar o lacinho, vai girando o lacinho. Bora, Sasaki, show! Joga tudo pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Alô de Luna, tá sim. Novinha vem no embalo e no final da festa. Bora de salge. Girando, girando as mãos pra cima. Meu amigo Lago, Lourinho, Genevieve, americano. Tá todo mundo com a gente, meu irmão. Alô, meu chat, abaixa assim. Pressão, pressão, pressão. Vai, vai, vai. Bota na pressão, Cassiano. Meu amigo Batoré, o rei do peixe, tá aqui com a gente. Ele é o Bruno Davi, uma todo mundo na área. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós todos no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho, deixa tudo no escurinho. Nós tô no escurinho, no banco do meu carro. Acende tudo, Bruno Lima! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Hoje o tio Reco carreira solo, meu irmão. Então pronto, vou levar ele comigo pro paraíso daqui a pouquinho, ninguém se afrouxa. Bora sim, pressão, garoto! DJ! Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bora botar no 12. Bora botar o pressão, então espetacular. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão e vem embora, meu espetacular de DJ Josias, cadê você, garoto? Olha que tá na área, vinha! Meu amigo Lalá da Super Primos aí com a gente, e também a Cidneia do HB20 enlouquecendo aí com a gente, e o meu parceirão por aqui também, Célio, tô curtindo, e o Titio, obrigado pelo carinho, o meu parceiro Nito Predador, Lunitão! Você, o Bião com a gente, grande Beatriz Abidon, vem aí do nosso grande DJ Salim, e sai com a gente, obrigado pelo carinho, e vem, vamos nessa, sacode tudo! Bora, Bobó, bora, Jânio, sacode a Bazone aí, garoto! Bora sacudir tudo, americano! No 3, no 2, no 1, assim! Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser! É assim, ó! Meu amigo Vitor Alessandro, obrigado, meu carinho, Felipe Isabelense também, tudo se obedecer, meu amigo Douglas, Tiro Livre, o gol do Mil Volts, está todo mundo lá! Na pressão, vai, vai, vai. Brasil! Quem é, quem é? Jorge Brasil! Brasil! Jorge Brasil! Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o boladão parar até de falar. Carochinho das Angues também, um abraço pra você, obrigado, meu amigo Foco Isabelense, tá aqui na área, olha o swing, Beatriz Abidon, obrigado, Jorge Lima, Ninho do Predador, dos Fortinas. Vai, Meu amigo Nenê, obrigado pelo carinho, tá aqui com a gente no animal. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? Olha o Cassiano. É porque é o treinado. Meu parceiro Nenê, o Andrezinho da equipe 110, americano aqui na área. Meu parceiro Fabinho da Fazenda Tapera tá aí com a gente, Josias. Alô, Fabinho! Bandido não dança, bandido balança. Bandido não dança, bandido balança. Vai, vai, vai. Dilon tá sem, valeu Dilon, Cleber do Mirizal, tá por aí com a gente, eu venho curtindo, tô curtindo, Augusto 100% liberdade, meu irmão. Pode crer, garoto, valeu, o Lala do Super Primo, chame, fala Lala, tá tudo certinho, garoto, vamos lá! Olha a Milazinha, a Jessiquinha da Pedreira. Agora sim. Vai, toma. Vai, toma, Milazinha. Vai, toma. Vai, toma, Jessiquinha. Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, pra cima, Cassiano do Animal! E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? Deixa eu trazer meu espetacular DJ Josias, até porque ele tá no meio do povão, tá no meio da galera, tá no meio dos seguidores. Cadê você, meu espetacular? Vem te embora! Josias. Bora pra cima, garoto! Sessão de foto, meu amigo. Sessão aqui próximo ao Rose Mix. Este abraço com muito carinho, nosso grande parceiro Nito. Grande Nito, predador aí com a gente, Elio Bião. Obrigado pelo carinho, nossos fodinhas. Sempre, sempre com a gente. Arregaçando tudo e vai ser muita onda, meu irmão. Já já tem Neguinho, já já tem Darlan, Davidson. E aí o show fica completo. O nosso Limão de volta na Vila de Americano. Vamos nessa, bora boca! Sacode tudo, balança, estremece, vamos lá, minha! Aí eu vou perguntar o seguinte pra galera espetacular: quem acha que o Remo vai ser campeão da Copa Verde? Pode botar o bracinho pra cima que eu quero ver. Quero ver, quero ver. Só quem é do clube do Remo vai botar o bracinho pra cima! E quem é do Remo vai cantar assim pro Cassiano! Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Vai, vai! Uma coisa eu te peço: joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Não, peraí, peraí, peraí. Josias, a torcida do Remo não tá botando muita fé no clube do Remo, meu irmão, na Copa Verde. Vamos perguntar o seguinte pra galera, ó. Quem acha que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde, bota o bracinho pra cima. A torcida do Paysandu vai cantar assim, garoto. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vai, vai. Vamos pra cima. Alô, Júnior Cachorrão. Quero gritar campeão. Na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Mais um tracinho. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa, vai. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Meu amigo Riquinho do Sem Ideia, fala Riquinho. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Ai, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. Ai, ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Meninas! Um abraço pra você, que é muito carinho. Todo seu New Sound. Afastar seu carro da frente da festa, meu irmão. Rápido, nós vamos por agora. Vamos por agora. Bora, curtir assim, ó. Sai, meu carimbó. Sai, meu carimbó. Não sai, carimbó. Não sai, meu carimbó. Não sai, meu carimbó. Não sai, meu carimbó. Não sai, meu carimbó. Não sai, meu carimbó. Esse espetacular dá valor, meu irmão. No meio do vídeo. No meio do vídeo. No meio do vídeo. No meio do vídeo. Meu amigo Buru, 100% liberdade, avalou o Pi! Valeu, tá todo mundo aqui na área! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar, você ter. É um pouquinho no chá do Tamacoré, né, meu irmão? Agora vai pegar o que me fez sofrer. E o nosso amigo Fabinho lá de Souro e da Guigua, a gente fala, Fabinho! A fazenda tá pera, meu irmão! Eu vou recomeçar. Meu amigo Lago, obrigado, Lourinho, GDB. Obrigado, valeu pelo carinho, viu? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é página vinda. O Bruno Henrique, ele vem na Bruno Costa. E vem do rei dos megas maluquinhos, né? Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Louro Pressão é a primeira dama aqui na área com a gente. Fala, Louro Pressão! Lucas joga bonito, esse é parceiro. Tá bom, ela senta com pressão. Anderson, Wellington, Alisson, Joazes. Lá de Lama, te voltei. Tá bom. Joazes da Índia. Alô, Titi! Vamos lá, Bidel! Me mamando. Então vamos. Olha com o bichinho, pela pequena trevida de Mina e Vídeos aqui na área com a gente. Valeu! Morro lá de Santo Isabel também, um abraço pra você, obrigado, Hugo, valeu, meu irmão! Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo. Vem de noite, Chanda Goulart! Aqui do meu parceiro Rafael, do meu grande parceiro Arivaldo Promoções. E ele já avisa aqui no próximo dia 9 de abril. Tem o festão do aniversário dele, viu, Ravinha? E o Popson Wider da Amazônia vai estar lá fazendo uma super festa. Enquanto isso, o nosso animal vai sair no, lá no GSV, entrar no GSV, no Super Festival Esportivo. Vai ser bacana demais. Quem Mega Príncipe e Búfalo do Marajó, lá na entrada do GSV. Vai ser bacana demais, Ravinha. Sábado, o animal lá em Santa Isabel. Eita, minha galera do morro, bora invadir. Olha o careco, olha o seco, olha o careco, olha o seco! É o do Promoções! Esse é louco! Bora, Arivaldo, promoções! Muito louco! E o animal vai detonando, vai voltando, pressão na galera, assim, americano! Meu Bruninho, obrigado dos fãs de Santa Isabel, fala Bruninho! E a solidão me sufocou, sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Amigo Raul Monteiro, da Pop, mal falada, de Maracanã, um abraço, obrigado por você, valeu, meu irmão! Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. E sabe, vai cantar, vai. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Piriquitinho. O Cassiano é o rei dos piriquitinhos. Cassiano, desse jeito você me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta de... Luizinho da equipe, sem ideia, um abraço pra você, meu parceiro. Vai. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido, escurinho. Bagulho doido. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Então grava me mamando. Então grava lá, me mamando. E aí? Tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Amigo Fabinho, Everton de Marituba, tá todo mundo com a gente na área. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Rebola, Milazinha, pro papai, pro papai, pro papai, pro papai. Alô, meu prefeito da Pedreira, Jasquinha, aqui com a gente na animal. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bora curtir, vai! Meu amigo Laurinho da Pagode, 2h48, horas do ladinho do Búfalo, alô, Lourinho, bora lá, gol! Esse tom de voz eu reconheço. Rafael Cassiano. Grande medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Meu amigo Joab, bora Joab! O Joás de Nova Timoteio, esse é meu parceiro. Vamos de Castanhar. Respire aliviado. Tchau! Lucas Mix e Ricardinho, proprietário da loja Estúdio Multimídia. Alô, Multimídia, um abraço pra você, garoto. Thiago Sampaio do Estúdio TS Produção.